O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre Trilogia Analítica. Então, estamos aqui com os senhores novamente para trazermos os conhecimentos da ciência da psicossociopatologia, ciência desenvolvida pelo psicanalista, filósofo e cientista social Norberto Kepp, que fundou a sociedade dele em 1970 no Brasil, que se chamava na época de Psicanálise Integral. Com o tempo, o Dr. Kepp foi ampliando o seu campo de pesquisa e de aplicações, e ele fez, então, foi capaz de fazer unificação entre a ciência, a filosofia e, posteriormente, até a integração com a teologia. E essa integração no ser humano corresponde ao sentimento, ao pensamento e à ação. Só que Kepp dá uma importância assim, muito grande ao campo da ação do ser humano. Fato que outros psicanalistas não consideram tanto, porque nos outros tratamentos a pessoa busca traumas do passado, conflitos com familiares, com pais, com sociedade, problemas genéticos, problemas orgânicos, problemas sociais. Mas Kepp coloca muito a compreensão da essência do homem, da sua sanidade, bem como de suas perturbações, no campo das suas atitudes, das suas ações, do que o ser humano faz, e não tanto do que ele pensa e sente, ou do que ele pensa ser, principalmente. Então, aquilo que a pessoa acha, o que ela imagina, isso tudo precisa ser focalizado na psicanálise integral como somente um tipo de, até certo ponto, máscara da pessoa. E que o que importa mesmo, o que faz a definição de se ela vai ter uma conduta, uma vida mais saudável ou não, está tudo isso concentrado mais no seu campo de ação. Kepp costuma dizer, a pessoa é o que ela faz, principalmente o que ela realiza para o próximo. Se as suas ações são boas, belas, verdadeiras, voltadas para o bem social, para o cuidado do seu semelhante, então essa é a principal receita para que essa pessoa tenha saúde. Então, Dr. Kepp, o senhor, inclusive nesse livro, O Reino Divino, um dos últimos livros que o senhor lançou, o senhor coloca aqui um aforismo sobre o seguinte: neurose é o desejo de viver só, no tempo e espaço. Então, a pessoa isolada, a pessoa egocêntrica, a pessoa só, ela indica um grau de neurose maior, voltado justamente para a preocupação consigo mesmo. E o senhor diz assim, se a pessoa quer ter boa saúde, ela precisa cuidar do próximo. E se ela cuida de si mesma, ela acaba doente. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Então, da psicologia, atualmente a psicologia se separou da filosofia. Antes, só havia a chamada psicologia filosófica. E nessa psicologia filosófica, havia muito conceito sobre egocentrismo, sobre o indivíduo voltado para si próprio, o indivíduo, vamos dizer, uma palavra que é pouco usual, alterocêntrico, quer dizer, voltado para o exterior, que coloca o centro dos interesses dele em outras pessoas, em outras coisas, no mundo em geral, no universo em geral. Então, esse conceito é um conceito fundamental, como você está falando agora, para classificar se o indivíduo é doente ou ele é mais ou menos são, né? Porque totalmente são não existe. Aliás, há um conceito na psicopatologia, da psicanálise, dizendo que nenhuma pessoa é inteiramente sã. De maneira que a patologia faz parte da vida. Agora, todo o nosso trabalho é baseado na conscientização. vamos dizer, nesse processo chamado de projeção, né? O doente fala muito que o pai ou a mãe, o marido ou a mulher trazem enormes inconvenientes para ele, que ele começa a ter problemas ou começou por causa da conduta, ou na infância da família, ou mais tarde das outras pessoas. Então, esse processo se chama projeção, né? Então, a pessoa fala, olha, eu sou infeliz por causa de meu pai ou da minha mãe. Então, a gente manda associar. O que que associa o pai ou a mãe? Então, a pessoa diz, é uma rigidez muito grande, uma atitude contra a consciência. Então, a gente coloca na pessoa. Mas o que o senhor vê no pai, na mãe das outras pessoas, está dentro do senhor. Então, essa questão, por exemplo, de egocentrismo, é típica do indivíduo que ele só pensa nele. Então, por exemplo, o indivíduo hipocôndrico é aquele indivíduo que só pensa em doença. Ele passa a vida em médico, ele passa a vida lendo as bulas, né, dos medicamentos, ele passa a vida só vendo a sintomatologia, o corpo dele. É um indivíduo hipocôndrico. Então, se ele é assim, é porque ele é um indivíduo que ama a si próprio. É um indivíduo narciso, né, narcisista, que só pensa nele. Então, não deixa de ser a origem fundamental das doenças nas pessoas que não conseguem sair de si próprias e olhar para o mundo exterior, para as outras pessoas, dar afeto para as outras pessoas. São indivíduos que não conseguem se interessar pelo mundo, pelas artes que o mundo tem, pela ciência, pela filosofia, pela espiritualidade. Então, a questão, por exemplo, que eu quero trazer hoje é que está muito em moda a questão da vacina. A vacina é um processo que foi descoberto praticamente por Pasteur, Louis Pasteur, que era um químico francês, e ele teve a ideia de inocular, vamos dizer, veneno, né, da doença de um corpo para outro corpo para criar resistência. Então, eles fazem isso com os animais. Ingerem, por exemplo, a doença, o sangue de um indivíduo doente no animal, espera que o animal produza anticorpos e pega o sangue do animal e ingere no ser humano, como se fossem, assim, bactérias mortas que o organismo humano estaria contra. Agora, toda a medicina foi baseada, a medicina moderna, né? Foi baseada nesse processo do Pasteur. E atualmente, bom, na França, já há 100 anos atrás, eles combatem essa ideia de Pasteur, de que isso de fato é o certo. Mas atualmente, no mundo todo, estão percebendo que é uma ideia falsa e que a indústria farmacêutica, que os milionários, né, que vendem remédios no mundo todo, aceitaram essa ideia do Pasteur para se enriquecerem. Então está se provando cada vez mais que o Pasteur, ele fez isso para dar mais dinheiro para as pessoas que já têm o suficiente, quer dizer, para tornar a pessoa mais rica. Bom, nós podemos dizer que o indivíduo que faz questão de ser milionário, o indivíduo que passa a vida nas bolsas para ganhar mais dinheiro, é um indivíduo nefasto na sociedade, é um indivíduo terrível, é o grande bandido da sociedade, porque o dinheiro que ele ganha nas bolsas, né, através de juros, é um dinheiro indevido, é o dinheiro que devia estar com o povo. Então, estamos aqui com o Dr. Geraldo, que ele é um médico que estudou muito imunologia nos Estados Unidos, na Inglaterra. É um cientista, vamos dizer, da pesada mesmo, que eu gostaria que ele desse uma ideia sobre os erros da vacina atualmente. O que que acha, Dr. Geraldo? Sim, Dr. Kepi. Como o senhor mencionou, todas estas ideias erradas de a medicina moderna están basadas en los cerros de Pasteur, que le acreditaba que a causa de las doenças era externa a persona, que eran bacterias, virus, fungos, parasitas que atacaban a la persona del mundo exterior. Por ende, desde la época de Pasteur existió en la Francia un grande cientista, Antonio Bechamp, que él ya en aquella época percibía que el origen de las doenças comenzaba en el interior de la persona. Si bien Bechamp no percibía ainda la cuestión emocional, psíquica, que la trilogía analítica ha desenvolvido en los últimos 50 años, Bechamp percibió que la cuestión dependiera de las doenças, se originaban en el interior de la persona y que por tanto la cura debería salir de el interior de la persona. Con esto de las vacinas, doctor Kepe, existe en la historia de Brasil un fato muy interesante, y es en 1904. En 1904 regresa a Río de Janeiro el doctor Osvaldo Cruz. Osvaldo Cruz, un grande cientista brasileiro que se formó en el Instituto Pasteur de París. Él aprendió la, infelizmente, los cerros de Pasteur, y llegó a Brasil y quiso y consiguió extender todos los cerros de Pasteur. Lo primero que aconteció es que en 1904 él propone una ley obligatoriedad de la vacina de la variola. Y esta ley fue estudiada por los diputados de Río de Janeiro. Uno de los diputados de la época era Rui Barbosa. Y Rui Barbosa encontraba aquella cuestión un poquito exquisita, porque los argumentos científicos que traía Osvaldo Cruz del Instituto Pasteur no convencían a muchos de los diputados. Y cuando las personas normales de Río de Janeiro se enteraron de esta ley obligatoriedad de la vacina de variola, crearon una protesta que es conocida en la historia brasileira como la revolta de la vacina. Infelizmente, esa revolta fue abafada, suprimida. Y fue lo que ellos dijeron y ainda falan es que era una ignorancia del pueblo brasileiro. Yo pienso que no era ignorancia, era una instinto de vida. Es instinto de vida, una intuición del pueblo brasileiro, un buen senso del pueblo brasileiro que nos debemos recuperar nuevamente para mostrar a las personas que el ser humano no fue feito equivocadamente, como los cientistas piensan. Los cientistas teomaníacos, megalomaníacos, piensan que el ser humano fue criado con defeitos. Entonces les quieren mejorar los defeitos, por ejemplo, del sistema inmunológico a través de las vacinas. El ser humano ha sido criado perfecto por Dios, con sistemas inmunológicos perfectos, con un sistema, con una farmacia interior perfecta, con un médico interior perfecto que puede defenderlo a través de la vida si el ser humano aceita su psicopatología, si aceita que está desequilibrado mentalmente, si él aceita que todas las doenças se originan en el interior del ser humano. Entonces, la vacina, ¿no, doctor Geraldo? No apenas es, vamos a decir, inocua, mas es contraindicada, ¿no es eso? Exactamente, doctor Kepe. La mayor contraindicación de las vacinas es que yo no entiendo por qué hoy en día los inmunologistas e infectologistas se esquisieron. Cuando yo estudié inmunología en Londres, en Estados Unidos, en Colombia, 40 años atrás, sabíamos que el sistema inmunológico de las crianzas toma 15 años para desenvolverse. Y en esos primeros 15 años de vida no debemos atacar el sistema inmunológico. No debemos colocar cosas exquisitas en el cuerpo de la persona. Porque nada de vacina en crianza, ¿no? Ni en crianza ni en adulto también no. Porque eso. Entonces, si usted coloca ahora, en nuestra época había una sola vacina, que era variola, pero hoy en día, ya por ejemplo en Brasil, una persona de 15 años ha recibido 15 vacinas. En los Estados Unidos son 35 vacinas a los 15 años. Es una locura completa que está intoxicando a las personas. Suas pesquisas sobre HIV positivos, e o problema de AIDS nos Estados Unidos, na Colômbia, no Brasil, em todos os México, em todos os países que o senhor já esteve dando conferências e tratando desses pacientes, o senhor escreveu já que esse problema da AIDS e do HIV pode ter relação, inclusive, com esse excesso de vacinações. Exatamente, doutora Cláudia. A maior número de vacinas que uma pessoa recebe, maior o risco de resultar positivas. Mais doente a pessoa é. Nos tempos mais difíceis, uma luz para a humanidade. A descoberta da inversão. Fórum Psicossocial Curando o Mundo pela Consciência da Inversão. 13 a 15 de maio, São Paulo. Participe. www.stopforum.org. Mas vamos ver agora, doutor Geraldo, com a Marcinha. A Marcinha, ela é formada dentista. Então, ela fala muito em alguns elementos que são extremamente prejudiciais para as pessoas. Por exemplo, o implante. O implante é certo, Marcinha, ou é um grande erro da odontologia? Então, é um grande erro da odontologia, sendo um tratamento assim, muito agressivo, e que a pessoa também tem essa teomania, né, de querer tirar o dente natural, que é o que estão fazendo atualmente, tirar o dente da própria pessoa para colocar um implante no lugar. E, além disso, é importante que as pessoas vejam que a odontologia ela tem erros, assim, apesar que muitos dentistas, às vezes, eles não gostam que a gente fique falando isso, tem vários erros, por exemplo, indicação de ficar tirando dentes do siso desnecessariamente, assim, sem indicação para isso. Por exemplo, esses aparelhos ortodônticos, tem clientes que ficam 10, 15 anos usando aparelho, mexendo com os ossos maxilares, tantos anos, assim, e são coisas prejudiciais, né? E existem até operações da arcada dentária. É, agora a grande moda é você fazer operações, assim, que chama ortognática, que é se a posição dos dentes não está correta no arco, corta, assim, os ossos para encaixar com a mordida correta. Então, são coisas assim. Mas imaginem os incríveis efeitos colaterais disso. Barbaridade. É terrível, né? Terrível. Agora, outra coisa, Marcinha. E essa questão, por exemplo, de tomar flúor, né? O que que acha disso? Ah, esse também é um outro grande tabu que os dentistas, assim, eles não gostam muito que a gente fale, mas o flúor, ele já tem na água, tem todos os alimentos que a gente ingere, já tem flúor, tem na pasta de dente, tem tudo. Então, todas as pessoas têm um excesso de flúor. E as crianças, elas estão nascendo com os dentes manchados, porosos. É totalmente contraindicado esse excesso de flúor, fora que isso, afeta, né, o sistema neurológico da pessoa. Agora, outra coisa, é o clareamento dos dentes. Também é outra coisa que criam essa necessidade, né? Porque os dentes são naturais, eles têm uma cor assim, amareladinha, né? Cor perolada. E ficam criando essa necessidade de dente tão branco, e para isso se usam produtos agressivos que corroem o esmalte do dente, tiram o brilho, a translucidez, tiram a resistência do esmalte. Mas esse narcisismo, viu, doutor Kepp, ele se manifesta também em todas as cirurgias plásticas, né? Implantes e cirurgias plásticas, que, aliás, existem muitos trabalhos que mostram que esses implantes de silicone são um desastre para o sistema imunológico, porque é um corpo estranho ao organismo, e o organismo se defende querendo expelir esse corpo estranho, sem essa possibilidade. Agora, outra coisa, Cláudia, temos aqui... Somos uma escola de psicanálise, e veja quantas coisas que a gente fala. Por quê? Porque esses são erros da psicopatologia do ser humano, dos profissionais e dos clientes que, pelo narcisismo, acabam caindo nessas arapucas da medicina, da odontologia. E agora eu queria falar um pouquinho do direito. Nós temos aqui um advogado, Rodrigo, né, Pacheco. Então, Rodrigo, Essa questão, por exemplo, de um indivíduo acusar outro de que ele fez isso e aquilo, então, ele, quando acusa alguém, ele devia provar o que ele acusou no outro, e não o outro que foi acusado provar que é inocente. Você não acha que a promotoria, por exemplo, deveria só se ater em casos comprovados para criticar, para atacar o indivíduo que é réu, não acha? O que que acontece no direito atualmente de tão errado? Não é uma total inversão? O direito não está sendo direito. Aí eu tive a oportunidade de escrever um artigo, no que nesse artigo eu falo exatamente sobre o problema da psicossociopatologia e da patologia atingindo justamente a parte do sistema do direito como um todo. Então, no caso em específico do Ministério Público, existe, no direito como um todo, a presunção da inocência. Isso é o que, em tese, existe, em que todo ser humano, quer dizer, o cidadão, ele é inocente até que se prove o contrário. Mas, isso em tese, em né? Tese. Mas na prática? Na prática, o que nós vemos, né, no exercício do direito, da advocacia, é que existe uma tendência natural pela formação psíquica, inclusive até do Ministério Público, em alguns casos, algumas pessoas, alguns promotores, procuradores, dependendo, eles já se comportam de uma forma de acusar, como se existisse, ele é bandido, ele existe crime e eu vou provar que ele é criminoso. Então é o contrário, né? Achar que o indivíduo é criminoso, isso. Então ele tem que provar que é inocente. Exatamente. É uma inversão total. Fica para o coitado do acusado. Na verdade, é o princípio de eu vou encontrar alguma coisa, espera que eu vou achar. Isso. E não que ele é inocente, eu vou ver se realmente, de fato, eu vou buscar a verdade, não provar a culpabilidade. Né? Então, os promotores devem ver isso com mais cuidado, não acha? Eu acho que eles precisam, primeiro, fazer esse exercício em que o senhor fala muito, da conscientização e a verificação da patologia antes de começar a projetar as ideias deles em cima das pessoas com que eles estão... A malícia deles. A malícia deles que eles estão, no caso, investigando. Deu um recado, hein, Rodrigo? A Sueli quer falar alguma coisa? Está de acordo? Fala se está de acordo ou não. Completamente de acordo. Então, porque a Sueli vê isso no atendimento de clientes em psicanálise, né, Sueli? Que quantas pessoas que passam por processos assim difíceis, inclusive até jurídicos, sendo perseguidas e sendo acusadas de coisas que não fizeram anos e anos. E nada se resolve e ficam lá tendo que se defender de coisas que não fizeram. É um crime, né, contra o povo agir desse modo. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes para um encontro, um fórum que nós vamos realizar em maio, de 13 a 15, em São Paulo, capital, sobre os problemas que estão destruindo a humanidade, o planeta, a saúde do ser humano. E esse fórum vai reunir vários profissionais na área da educação, do direito, da medicina, da psicanálise, da energética, do clima, economia. Então, tudo o que se pode perceber sobre a inversão que o ser humano fez para viver, criando uma sociedade impossível, artificial, servindo a valores invertidos e se autodestruindo. Então, nós, da nossa escola de trilogia analítica, vamos trazer as nossas propostas. E nessa diversidade de profissionais, inclusive a nível internacional, virão pessoas do exterior, especialmente para esse evento, aqui em São Paulo, 13 a 15 de maio deste ano. Quem quiser melhores informações a respeito, como participar, acessem o site www.stopforum.org. stopforum.org. E o nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. Nosso endereço é Avenida Rebouças, 3819, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Estaremos com os senhores na semana que vem, nesse mesmo horário. Até lá.